sou MJ, mais um guerreiro dos últimos dias. Representando o ponto com meu parceiro Eric Peach. É nóis. Até o final. P&D, RAP, proceder. MJ é com você. No HIP, HOP. Escolhi o meu caminho na cultura hip hop. Não fui pisoteado pelos bota preta da tropa de choque. Não fui um jovem morto pra poder dar ibope. Pra TV, pro jornal, pro rádio que não nos toca. Nossa imagem incomoda. Pra eles somos lixo. Se um dia virei bicho, no outro dia serei rei. Meu produto não consumo e não consumirei. Na humilde, a voz empresariada pelo meu senhor, que faz o pobre plebeu envergonhar, doutor. Não passe da minha frente que eu vou te atropelar, porque um dia você me alimentou com caviar da miséria. A coisa ficou séria, de esgoto a céu aberto. Os mocó, a droga pra mim, me ofereceu a arma e planejou meu fim. Mas não morri, tive o caminho pra escolher. Deus me sustentou e não me deixou morrer. Eu me livrei do tiro, eu me livrei da Glock. Escolhi o meu caminho na cultura hip hop. Hoje faço parte de uma metamorfose. Não morri na rua e nem de overdose. Jesus tá nesse corre, agradeço a Deus pela metamorfose. Onde aprendi com os mais velhos e fui resgatado. Fui sair da rua, sou regenerado, acompanhado por Deus e meu chegado. MJ, Senhor Jesus e o Espírito Santo, o Consolador, que me limpa do embaraço e me traz a realidade dos fatos. E aí MJ, cola aí no barato. Me livrei das quadradas, me livrei da grok. Escolhi o meu caminho na cultura hip hop. Hoje eu faço parte de uma metamorfose. Não morri na rua e nem de overdose. Jesus tá nesse corre, agradeço a Deus pela metamorfose. Metamorfose, eu sou guerreiro, sempre serei guerreiro. Eric Pires, soldado escolhido, é agora meu parceiro. Não cheguei primeiro, nos anos 90 ao século 21. Vários foram resgatados e eu sou mais um. ABC, IBX, atitude criminal. O MJ foi resgatado, tirado do tremendal. De lama, do charco, de lodo. Pra tá junto com vocês, levando a palavra de novo. Através do hip hop, movimento por Cristo resgatado. Aleluia, posso servir Jesus sem deixar meu trabalho. Não é atalho, o caminho é apertado. Somos discriminados, acham nosso som pesado. Desconfiados, são levitas ou poetas. Na assembleia fui chamado pela boca do profeta. Minha meta é o reino dos céus, prostitutas e ladrões. Juízes tocam nos dízimos ou cometem traições. Defraudam o salário do órfão e da viúva. Na cadeia é comando, no governo manda chuva. Jesus me redimiu, é só você não viu. Vem pôr a mão no meu cabelo, mano, toca aí um fio. Fuzil, escapei, da 12 passei batido. Que nada, vai vendo os livramentos do Deus vivo. Ex-drogados, totalmente regenerado. Circuncidado pelo Espírito Santo, que nos possui. Sai diabo, tá amarrado, metralhado pela palavra que sai da boca de Deus. Queimou o pecado. Projeto metamorfose, persisto em ser submisso. Transformado aos 33, idade de Cristo. Artigo de traficante, provérbios inexistentes. Escrever nunca é o bastante, não somos intransigentes. Eu me livrei do tiro, eu me livrei da glock. Escolhi o meu caminho na cultura hip hop. Hoje eu faço parte de uma metamorfose. Não morri na rua, nem de overdose. Jesus tá nesse corre, eu agradeço a Deus pela metamorfose. Eu me livrei das quadradas, eu me livrei da glock. Escolhi o meu caminho na cultura hip hop. Hoje eu faço parte de uma metamorfose. Não morri na rua e nem de overdose. Jesus tá nesse corre, eu agradeço a Deus pela metamorfose.